Yo, yo, oh, come on, come on, come on. Homem africano, imigrante, desempregado, indivíduo considerado inimigo do Estado. Bem-vindo às folhas perdidas de um diário cotidiano suicida de quem vive num bairro onde putos armados assaltam pessoas com armas de caça, facas, pistolas. Cobaias do mundo do crime e da droga. Niggas sem família na tuga é foda. É foda. Entra na rua, abre os olhos, controla. Um mês numa obra, ganho numa hora. Produto embalado, refinado, está na área. Carros da é carro da judiciária. Banca da branca, da burra, da gaia. Despacha o produto com todo o dinheiro de cegade. A gente vive como sabe, ninguém nos pode julgar. Nas ruas vale tudo, até babi te apanhar. Ei, brother, brother, vai devagar. O crime é uma coisa de qual não deves te orgulhar. No mundo de Bush é o patrão. Tu não passas de um peão, carne para canhão. Niggas pensam que estão no ecrã da televisão. Evita, irmão, a minha programação. Bebê nasce prematura, infectada com sida. Mãe prostituta, viciada em heroína. Recluso enforcou-se com a própria camisa. Meninas sem mama já vendem a crica. Máfia ucraniana mata taxista. Festa africana termina em rixa. Porcos são do luto e pedem justiça. Gente irina ganhou concurso de balística. Quanto vale hoje o preço de uma vida num país governado por políticos sem política? Se nifam poder é droga, democracia. Máquina de propaganda na sombra dos mass media. Discursos enfeitados iludem a maioria. Desculpabilizam fracassos perseguindo minorias oriundas de África. Terra árida, fome, guerra, sida, cólera, corrupção, malária. $1 per capita, banda vendida. Solo da América Latina, o coração da Ásia. Durão migração, a solução da nossa gente será a ambição. Ter uma casa decente, uma vida calma, profissão. Servente. Eu vejo o fluxo de massa em direção ao ocidente. Como um pássaro sem asas, segue uma estrela cadente. Velho duro na obra, um dia ficou doente. Não me sinto que o mundo desse um filho delinquente. Homem africano, nato, desempregado. Indivíduo considerado inimigo do Estado. Inimigo do Estado. Estas questões são demasiado sérias. Estas questões são demasiado sérias. Estas questões são notícias contra nós. São notícias contra nós. São notícias a favor e outras que não ajudam. Estas questões são demasiado sérias. Imigração. Não, em consideração que sendo responsável pela segurança tem que prever e prever só com realmente a presença. Eles não nos vergam, bro. Yo. Criminais como Mitó, Alcló, Alcló, Alcló, Alcló, Alcló, Alcló.